marcador de 1-2, solo aos 5-2, táxi à direita via Alfa, somente da Juliette, não me escuta. Que é direita Alfa, é, chamada antes da Juliette, vai manter a sua escuta, chamada 62 e 1-2. Da Juliette, o Xané 6212. Motorizado esquerda pro portão 11. Esquerda pro 11, o Xané 6212. Controle Salvador, boa noite. Informação Alfa. Boa noite, 3152, aciona identificação, chegada Mari. Desça para 2000 pés, ajuste 1020. Mari. Para 8-0. Lima 200 para ONU 0 na Mari. Boa noite, Gol Noite 05, acione a identificação. Chegada a Mari, e esse mantém a nível de voo 050, Noite 05. 050 na Mari. Chame torre, frequência 118, decimal 6. Confirme, solo é Michael Cichar. Prossiga, Michael Cichar. Boa noite, autorização de rebote, posição 10 para o Tinker Tech. Autorizado o reboque, não me escuta. Olha aqui, vai deixar. São 3600, acione identificação, chegada Mari. Vê se mantém o nível de voo 060, 3600. Chegada Mari, nível 060, informa que perdeu contato com o Sente, 3600. Estabilizado, ILS 90, já 3 horas, 5 horas. Final ILS, chama Salvador, boa noite, passando 3152, uma passagem sempre uma milha. Cliente avistado, cheque trem, autorizado pouso pista 10, vento 1,40 graus, 62 a mais, 3152. Trem bastante checado, autorizado pouso, 90, 3152. Trem 600, deixa para 3000 pés, deixa o time por 020. Trem 600, estabilizando, bom no 805. 805, autorizado no LS, torre no 86. 86, boa. M00, desça para 2000 pés, 1020, ajuste, autorizado LS, reporte localizador. Oi, boa noite, o 1805, tá passando zona. 10805, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando. 3152, solo aos 1-1, táxi à direita, Alfa, chamante da Juliette, na minha escuta. Experiência, chamante da Juliette, na minha escuta, tô, tá 3152. da Juliette, 73152. Autorizado, esquerda, portão 62, 3152. Esquerda, portão 62, 52. 805, cheque trem, livre pouso, vento 120 graus, 12 anéis. Está baixada travada, livre pouso, 120. Número 0, autorizado final LS, estou indo no 8000. 8000, obrigado, volta 3600. Salvador, boa noite, tá 3600, vai passar para baixado e travado. Ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3600. .05, solo aos 15, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Matinho, batendo sua escuta, via Alfa, chamante da Juliette, 805. Livre pouso, 3600. Estimativo, livre pouso, 140 graus, 62 anões. Livre pouso, 390. 8968, boa noite. Boa noite, 8968, identifique, chegada Mari. Mantenha o perfil descendo até 2000 pés, ajuste 1020. Na chegada Mari, descendo para 2000, nossa, vamos fazer na próxima, não, não. Número 2. É 2, foi. 3600, somos 18, direito, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Direita via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta, 3600. Juliette, 1805. 805, autorizado, esquerda, portão 1. Matheus, portão 1, 1805. Autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 3600.